Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação. Apresentam Física Vivencial. Uma aventura para o conhecimento. A óptica e a reflexão da luz. Excepcionalmente hoje, não haverá programa na Rádio Atrito. Professor Galileu, a família Brasil e Fernandinha se encontram para um almoço dominical, lá no bairro Tupi-Guarani. Olha o cheirinho, professor. É, realmente, olha, eu sou capaz de sentir o sabor do frango. Mas que delícia. Olha, que maravilha, só esperando a comidinha. Kleber, coloca os talheres na mesa. É pra já. Talher na mesa, comida a caminho, tô morrendo de fome. Credo, quanta elegância. Atenção, gente, saladinha pra começar. Saladinha, Pra começar, filho, tô ouvindo lá da cozinha que você tá faminto. Depois da salada, tira o frango do forno. Mari, Fernandinha, vamos sentar? Mari, olha só como você tá estranha essa colher. O quê? Olha o teu reflexo na colher, você fica muito estranha mesmo. Credo, é mesmo. Agora olha você. Eu não. Prefiro olhar no espelho aqui da parede. Olha só. Linda. Ah, deixa eu me ver. É estranho. Gente, é assim mesmo. Para cada superfície, uma imagem diferente. O lado de dentro da colher funciona aproximadamente como um espelho côncavo. E o lado de fora, como um espelho convexo. No lado côncavo, dependendo da posição que está o objeto, podemos ter uma imagem real ou virtual, invertida, não invertida, ou seja, a imagem varia de acordo com a posição do objeto em relação ao espelho. Já no lado convexo, no lado de fora da colher, os raios de luz refletem de forma divergente. Assim, a imagem será sempre menor. Vira a colher, Juliana. Olha agora. O que é que você vê? Eu, bem menor. Mãe, e o frango? Lado de fora, convexo, imagem menor. Lado de dentro, um lado côncavo. Imagem, deixa eu ver, estranha. Nossa, é mesmo. Olha só o tamanho do meu nariz. Já acabei a salada, estava ótima. E agora, o frango? Onde estará o nosso frango? Ah, frango com polenta, galeto sem pimenta, lembra, mãe? Ô, Luiz, dá uma olhadinha lá. Se a casca começar a ficar tostadinha, já pode desligar. Professor, e aqueles espelhos que ficam em garagens, shoppings, aqueles que são redondos, como se fossem uma tigela, são todos convexos? Certo. Nos estacionamentos, quando existe um corredor em curva, geralmente é instalado um espelho esférico convexo, para que os motoristas possam ver mais. Isso é possível porque o espelho convexo aumenta o campo visual. E aí, pai? Tá pronto o frango? Só mais uns minutinhos e aí sim. Galileu, eu tava lá na cozinha pensando nessa história de espelhos. Me explique como funciona o espelho do lado direito do carro. Também é convexo, pelo que eu entendi. Mas tem mais alguma coisa? Acertou, Luiz. Os espelhos dos carros são convexos, mas somente de um lado. Geralmente é o lado direito, devido à curvatura voltada para dentro, uma curvatura negativa. É possível ampliar o campo visual. Mas o espelho da esquerda é plano, para que o motorista possa ter uma precisa noção da distância que se encontra de outro veículo, por exemplo. Mas, professor... Gente, olha só. Eu tô ouvindo. O frango tá pedindo. Me tirem daqui, eu já estou pronto. Só mais uma pergunta, Kleber. Só mais uma. Ah, não. Ninguém merece.